Começa um novo turno aqui no Jogatina VG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e jogo essencial é o jogo que vê mesa demais. Por que não, né? E aí, galera, aqui é o Excel e jogo essencial é aquele jogo que todo jogador tem que ter na sua prateleira. Você tá com um avião passando perto da sua casa aí? Cara, pior que tem um avião passando aqui perto, sim. Eu acho que ele deve estar passando muito baixo, cara, porque tá muito alto o som disso aí. Eu escutei daqui, entendeu? E eu moro numa cidade pequena e minha casa não é rota de avião, tá? Eita porra. Os caras estão passando com droga, ó os caras. Tô jogando cocaína pela janelinha do avião, né? Enfim. Certeza. Aí a galera acorda pensando que é geada. É. Então estamos reunidos aqui, eu e Excel, para falar sobre jogos essenciais. Uma continuação do podcast de número 17 que a gente fez, que foi para jogos essenciais para quem tava começando a coleção. Jogos essenciais iniciais. Agora. Iniciais, exatamente. Agora são jogos essenciais intermediários. Exato, porque pra quem quer dar aquele passinho além da coleção inicial, sabe, pegou jogos mais simples e quer dar um passo além pra ver jogos um pouco mais difíceis, mais complexos ou com temáticas diferentes, eu acho que seria interessante discutir e foi uma pauta desse podcast que você vai conferir logo após o taio de comentários. Tcharam. Nosso taio de comentários, olha só, eu trouxe também o Excel. Finalmente no taio de comentários, olha a dificuldade de eu aparecer aqui, cara. Não, mas agora aqui, você cara. Tá mais assíduo aí que delação premiada, né? Mas... Rapaz, eu tô batendo o ponto fazendo hora extra aqui. Tanto que só tá eu e você nesse podcast sobre os jogos essenciais, parte 2, né? Pois é, cara. Não só fomos só nós dois que gravamos, como somos só nós dois que estamos gravando aqui, a gente praticamente fechou o clube. E a galera pode perguntar, o que tá acontecendo que a galera não tá participando? É questão sobre investigação da Polícia Federal, então a gente não consegue muitas informações. É, na delação eles foram recentemente iniciados, por isso que é então difícil. A gente tá tendo essa dificuldade então aí. Então fica a critério, você acha que a galera compra board game como, né? Mas... É, exatamente, tá difícil, não tá fácil pra ninguém. Exato, né? Mas olha só, Excel, esse é um podcast relativo ao último programa, que foi sobre jogos demorados, que gravou eu, você e o Snake. A gente falou sobre vários jogos, vários momentos e experiências. E cara, hoje lá no grupo do... Tem um grupo que a gente marca jogatina de board game e tal, no Telegram. Um amigo do Snake, né? Ele colocou uma foto do... Uma mulher disse, olha só, terminou uma partida agora há pouco. Você acha que ele tá mentindo? Nossa senhora. É, cara, eu acho muito difícil. A menos que ele tenha começado essa partida quando ele tinha 7 anos de idade. Aí existe realmente a possibilidade que ele tenha terminado. Pois é, olha só. Mas, é claro, antes da gente ler os comentários aqui do último programa, vamos fazer aqueles recadinhos básicos. Nossas redes sociais, Twitter, @jogatinabg. Nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinabg. Eu sei que a gente tá sem vídeos lá, mas calma, já volta. Dentro em breve estarão saindo conteúdos, galera. É que assim, a gente tá tentando se organizar, fizemos o planejamento, mas o tempo pra execução é que tá complicado. Não, ultimamente tá bem complicado, bem corrido. Tá corrido, mas dentro em breve o conteúdo estará lá. Eu sei que a gente já prometeu faz tempo, mas acreditem, esperem que vai valer a pena. Excel, eu também tava aproveitando, sabe o que eu tava querendo ver? Se a galera... Sem nudes, cara, eu não vou mandar nudes, eu já falei. Nada de nudes, mas eu tava pensando na situação, assim, quando a gente for gravar qualquer episódio, a gente tira um último bloco, faz um bloco extra de responder de uma a duas perguntas que a galera mandar pra gente. O que você acha? A gente vai responder ou vai ser estilo passo a repasso? Ah, não vai ter troca na cara, então não vai ter passo a repasso. Ah, droga. Mas responder perguntas, assim, a gente talvez vê pra fazer um Curious Cat ou faz perguntas no sk.fm do Jogatina KBG que eu vou criar. Faz perguntas lá no nosso chat do Telegram. Sim, pode falar. Faz perguntas lá e a gente vai responder aqui na lata, sem medo. Sempre que você for mandar lá no grupo Telegram, manda com a hashtag Jogatina Responde, aí a gente responde num comentário aqui. Ou no Twitter. A gente tem Twitter? Tem Twitter? Eu acabei de falar isso. Eu não ri. É, então. No, tudo bem, Excel. Eu vou manter isso na edição só pela zoeira. Mas. Ah, que filha da puta! Cara, editor, você não sabe como editor é o oriundo do capeta, do inferno. Mas também temos nosso facebook.com/jogatinabg, nossa página lá onde a gente divulga os comentários e muito mais. E agora sim, o feedback em relação ao turno 33, jogos demorados. Primeiro tivemos um e-mail que nosso ouvinte César Felipe mandou pra nós. E se você quiser mandar um e-mail como ele fez, pode mandar pro jogatinabg@gmail.com. E ele manda o seguinte. Fala galera, beleza? Aqui é o César de São Bernardo do Campo. Mais uma vez, parabéns pelo podcast de qualidade que vocês fazem. Obrigado, César. É isso aí. Abraço. Valeu. Jogatinas longa. Pois é, eu também sou mais um desses que nunca viu o final de Banco Imobiliário. E de War, eu vi poucas vezes, apesar de possuir pesadelo na minha humilde coleção. Cara, o War até dá. Agora, Banco Imobiliário e Caverna do Dragão não tem final, cara. É verdade. Eu tenho um ódio mortal por esse jogo, o War, no caso. Pois você monta estratégia pra conquistar o seu objetivo, coloca dezenas de tropas nos países, mas quando você não tem a bendita sorte nos dados, o outro jogador, com 3 humildes tropas, vence as suas 6 tropas. Cara, isso aí é clássico, né? Você vai com 200 mil pessoas, se o seu dado não colaborar, você só se fode e perde tudo, né? Não, você fica ali 72 horas, cara, e não sai dali o jogo. É, pois é. Continuando aqui, sempre que reúno alguns amigos que não estão habituados a jogar, quando eles veem a caixa de War, já querem jogar essa merda. E mesmo eu falando mil vezes que vai levar uma eternidade pra acabar. Essa sempre será a minha jogatina longa mais chata de todos. Olha só. Agora um jogo que tem suas jogatinas estendidas, mas que eu e meus amigos jogamos e nem sentimos o tempo passar, é o Zombicide Black Plague, High Five Excel. Acredito que seja pela temática. Enfim, esse comentário já se estendeu demais, vou ficando por aqui, aguardo o próximo turno, um abraço. Então é isso, César Felipe, muito obrigado pelo feedback, ele manda vários e-mails, ele já mandou e-mail pra mim perguntando sobre jogos, que ele podia jogar com a esposa e tal, eu mandei lá, ele comprou e jogou e tal, cara, muito, muito legal o feedback, então muito obrigado, César Felipe. E o próximo comentário aí, Excel? O próximo comentário vem direto na nossa página do Ludopédia, é do Fred Barcelos, e ele fala o seguinte pra nós: olá, mais um excelente programa, parabéns para toda a equipe. Observações: me incomoda mais um setup demorado do que um jogo longo. Se o jogo durar, sei lá, umas 5 horas, mas eu não sentir essas horas, o jogo está certo, entre aspas. E cara, realmente, não tem como discordar dessa primeira parte aqui do teu comentário. O setup demorado é muito chato. E o jogo, por mais que às vezes seja um jogo que não tem uma previsão tão longa de partida, mas a partida termine se estendendo em virtude das conversas no meio do jogo e afins, você realmente termina no sentido. Você vai olhar a hora e vai falar: cara, eu tô há 5 horas sentado aqui jogando e eu não senti que eu tô isso tudo, né? Sim, pela diversão. Exato. Então, assim, realmente não tem como negar isso, todas essas afirmações aqui. E seguindo o comentário, ele diz o seguinte, ó: mas devo concordar que downtime é foda de aguentar. Acredito que ele, o downtime, se agrave em jogos que você realiza várias ações de uma vez. É assim em Through the Ages, por exemplo. E seja menos presente, não que não exista, em jogos que você faz uma ação somente e passa a vez para o próximo jogador. Marco Polo é um exemplo desse tipo de tour. Por falar em Marco Polo, o comentário de vocês de que ele deveria ter mais rodadas é muito comum em jogadores com pouca experiência em jogos euros. Risos. Não sei se é o caso, entre parênteses. Não é exatamente esse o caso. Eu acho que talvez eu gosto de jogos mais demorados, no geral, assim. Então talvez eu só senti que... Você nunca gostou de jogo demorado? É. Quem é ouvinte nem suspeitaria se você não falasse, olha aí. E ele continua: bom, jogos euro lidam exatamente com maximizar ações e exatamente o número limitado de rounds de alguns jogos que forçam os jogadores a aprender a ser extremamente eficientes em suas estratégias. E quando um jogador consegue alcançar esse nível, o jogo brilha. Então quero dizer que discordo de vocês em relação ao Marco Polo. Caras, parabéns mesmo pelo podcast, até o próximo. Obrigado pelo comentário, obrigado. Fred Barcelos, muito legal. Só um acréscimo, assim, cara, quando a gente fez o comentário do Marco Polo, não é a questão de faltar rounds. Eu concordo com você quando você fala que o número limitado de rounds é que traz um a mais pro jogo e te obriga a ser eficiente naquele número limitado. O próprio New Angeles, ele tem um número limitadíssimo de rounds, e isso que traz um a mais pro jogo, você fica naquela: meu Deus, eu tenho que resolver isso agora. Uhum. Eu não posso esperar que não vai dar certo. Mas o nosso comentário era no sentido de que a gente gostaria que o jogo durasse mais, no sentido de é tão bom, a gente gosta tanto que parece que tem pouco jogo. É praticamente fazer o exercício. Vamos fazer o exercício de imaginar como seria um board game perfeito. Mais ou menos essa ideia. Só que desses casos a gente falou: qual seriam jogos que você gostaria que durasse, sei lá, um turno a mais, algumas partidas, algumas rodadas a mais. E o Marco Polo, pra mim, eu acredito que, de fato, você tem que maximizar e ser mais eficiente na estratégia. Mas é gostoso você jogar aquele jogo. É um jogo prazeroso. É justamente o prazer do jogo é tanto que a gente gostaria que durasse mais. Exato. É tipo o porco, né? É. Sacanagem. Mas aqui, continuando o nosso feedback, temos aqui mais um comentário do Labalduino, que manda o seguinte: salve, senhores, ótimo problema. Jogos demorados são realmente complicados de colocar na mesa, mas certamente são épicos e sempre geram boas histórias. Vídeo podcast. Sobre a questão do que torna um jogo demorado, faltou comentário sobre a quantidade de regras. Quando o jogo possui muitas regras, provavelmente vai demorar muito. Eu também concordo. Se tiver muitas regras, por exemplo, tem que pensar naquele esquema, né? Menos é mais. Se o jogo brilha com menos opções de ação ou de regras, é muito melhor isso, né? Cara, é uma dica, inclusive, que é comum você ver quando você vai procurar coisas para criar um jogo e afins, ou mesmo de game designers, é sempre simplificar o jogo no sentido de deixar ele o mais orgânico possível. Com certeza. Quanto mais óbvio for cada coisa que você tem que fazer no jogo, você não precisa realmente ficar explicando e criando regras para determinadas situações, melhor vai ser o jogo. E realmente é, porque se torna orgânico. Você vai jogar, você não tem que pensar, poxa, mas será que eu posso fazer isso ou não, né? É automático a conclusão. Isso é muito legal. Sim, sim. Quando o jogo consegue chegar nesse patamar. Continuando aqui, seguindo esse argumento, senti falta de comentarem sobre Mage Knight Board Game, um jogo épico que sempre demora muito. Então, olha só, esse é um jogo... Sabe por que a gente não comentou de Mage Knight? Porque eu não joguei ainda também. Não, porque faltou o cabeça. Cara, mas o cabeça jogou Mage Knight? Eu não lembro. Cara, Mage Knight é Heroclix contra Rompagem. Ah, ok, verdade. O Mage Knight Board Game, pra fazer justiça aqui, ele não é só o Heroclix, ok. Não, acho que são as cidades que usam o Heroclix, pelo que entendi. É baseado, ele segue o sistema, tem alterações, é diferente. Eu realmente também não joguei board game, eu fiz a brincadeira só porque o cabeça a vida dele se baseia em Heroclix e trabalho. Então, assim, foi orgânica brincadeira. Mas o Mage Knight Board Game, ele aproveita muito da mecânica básica do Mage Knight. Uhum. E realmente eu também não tive esse contato. O que eu vi foram só críticas, reviews e afins. Contato mesmo não tive. Eu sei que ele é demorado, então todo mundo fala assim que muita gente que joga solo é um dos favoritos pra galera que joga solo, porque ele é bem épico, tem a parte de dados, a parte de deck building, e ele é interessante. Eu acho tão triste as pessoas terem dados e estatísticas a respeito de jogos que as pessoas gostam de jogar solo. É que você, Excel, você mora numa cidade onde você convive com seus amigos há muito tempo, mas vamos supor um caso onde a pessoa gosta da cultura de board game, mas sempre que vai jogar, nunca tem alguém, e ele acaba jogando sozinho, sabe? Jogando... Cara, eu não tô falando que é errado, eu só tô falando que é triste. Não é triste. Para de falar assim, a galera vai te xingar, mas... É triste, cara, o cara tem que jogar sozinho, coitado. Não, eu sei que é triste, mas enfim. Outro jogo que não comentaram e demora bastante é o novo Mansion of Madness, que é a segunda edição. Alguns cenários estão estimados em 4 horas. Esse jogo a Galápagos vai trazer, né? Já tá em pré-venda aí pela, por exemplo, Rocket Jogos. E eu estou na expectativa, porque é um dos jogos que vai ver mesa no grupo, porque já está encomendado aí. Exato. Pelo pessoal do grupo. E eu tô na expectativa pra jogar ele. Não, o Daniel mesmo que comprou, ele falou. Ele que comprou, é. E realmente, o Coupe merecia uma vida a mais. Como a gente falou, né? 3 seria ótimo. Continue com o bom trabalho. Abraços. Então é isso, Excel. A gente termina aqui nossa leitura de comentários e e-mails. Lembrando que você pode, além de comentar, você pode comprar seus jogos na Rocket Jogos, lá com o Bruno, como a gente comentou que o nosso amigo Daniel comprou lá com ele o Mansion of Madness, né, o pré-venda. Você pode também fazer a pré-venda por lá. Com as expansões. Então, Sim. Assim, cara, vale a pena dar uma entrada lá no site, dar uma conferida. Os caras são joia. É isso aí. Então é isso, gente. Continue com o podcast. Deixe seus comentários como sempre. E grande abraço. A gente volta daqui a pouco. Logo mais, né, Excel? Voltamos depois dos comerciais. Isso aí. Cave Johnson here. Fact. The key to any successful cooperative test is trust. And as our data clearly shows, humans cannot be trusted. The solution? Robots. Then fire the guys who made those robots and build better robots. Then run those robots through a regimen of trust exercises, creating a foundation of mutual respect, reinforced by the simulated bonds of artificial friendship. Inspiring stuff. And finally, we put that trust to the test. Bam! Robots gave us 6 extra seconds of cooperation. Good job, robots. Cave Johnson, we're done here. Uma coisa interessante de comentar a respeito de jogos essenciais é aquele jogo que você vai ter na sua coleção e vai ver mesa sempre, dependendo do estilo do seu grupo, né? Mas é um jogo assim que não adianta você comprar o jogo porque você gosta de uma temática e tal, mas ele não vai ver mesa, ele tem uma mecânica aprimorada, ele não atende a proposta dele, e por isso que a discussão desse podcast é assim, muita gente começa no hobby, vai num grupo de Facebook, vai no Twitter, vai em qualquer rede social e fala assim, galera, eu vou começar agora um board game e quero jogos. A gente fez um podcast justamente pra isso, né? No número 17, Uhum. Falando sobre os jogos iniciais. Os jogos que a gente citou lá anteriormente foram os seguintes: Carcassonne, que é um jogo inicial, né, totalmente, Uhum. Assim, que é um jogo bem simples, euro, assim, com uma temática bem leve. O Coup, que é um party game, mas também que atende um público bem legal. O The Resistance também, que tem essa pegada de party game. O King of Tokyo, que é uma coisa, acho que é mais atrativa, que tem uma mecânica bem simples, mas a temática é interessante. Zombicide, dependendo qual a missão, como você joga e tal, ele é um jogo bem introdutório pra quem vem do RPG RPG, sabe? É que assim, dependendo da missão, a gente vai falar na questão da dificuldade dela ser cumprida, do objetivo ser atingido. Sim. A mecânica dele, além de ser muito simples de você entender a mecânica de funcionamento, ele é muito atrativo pela temática, então termina se tornando um dos essenciais também, né? Exato, exato. Eu coloco ele porque ele é essencial pra você começar a coleção se você quiser atrair novos jogadores que gostam de jogos sem muito economia, sem muito cálculo, sem pensar muito, sabe? Ele é um jogo bem tranquilo. Outro jogo que eu coloquei aqui foi o Bank, que tem papel escondido, também achei bem interessante. E ele é como se fosse time contra time, né? Tem o time dos mocinhos contra os bandidos, e eu achei bem interessante também, além de ser um party game. Inclusive, o Bank foi o nosso primeiro jogo, né, Zabuza? Com certeza, foi um dos primeiros jogos que comprei, o Catan dessa, também. Dessa nova geração, o que introduziu a gente, essa nova geração, foi justamente o Bank. Eu coloquei inicialmente o Seven Wonders, mas eu também já fiquei meio assim. Nesse podcast de introdução, a gente nem comentou, por exemplo, sobre o Catan, sobre o Ticket to Ride, que são jogos que também... Que são jogos também introdutórios. O Catan em si mesmo, eu acho que Carcassonne acho que tem um papel melhor que o Catan, na minha opinião, né? Nessa questão de você introduzir, eu acho que ele é mais simples, né? O Catan é legal porque ele é um jogo muito bonito na mesa, né? Independente da versão, seja a versão da Grow, seja a versão lá de fora, que é com as estradas e cidades de madeira, também acho bem bonito, né? E nesse podcast inicial que a gente fez, a gente meio que já emulou esse podcast de hoje, dizendo, ah, pra quem quiser um passo além, a gente falou sobre o Porto Rico. Na minha opinião, acho que é um jogo excelente, assim, pra quem quer dar um passo além, porque ele tem umas mecânicas de você colecionar componentes, né? Seja o milho, café, índigo e tal. Tem a parte de draft, de ação, e você gerencia essas coisas, é bem legal, assim. Ele tem intriga no final do jogo. E por isso que a gente colocou o Porto Rico nessa transição. E foi o que inspirou esse podcast de hoje, né? Você chegou a jogar o Porto Rico ou você só viu... Não. O Porto Rico eu não cheguei a jogar. Inclusive, numa das minhas idas pra Curitiba, eu quase comprei ele. Tinha ele e o Stone Age, né? Terminei não comprando porque eu queria muito outros jogos e fui atrás dos outros jogos, terminei não encontrando nada também, olha que sacanagem. Sim. Na realidade, eu não encontrei nada do que eu queria, mas terminei não comprando eles, mas todo mundo que eu ouço falar que jogou ele, sempre fala muito bem do jogo, recomenda bastante. Sim, o Porto Rico eu acho legal porque ele é um jogo com uma complexidade média, não aquele negócio que você para pra pensar um monte de coisa, sabe? É bem legal. Eurogame, cubinho de madeira total, né? Sim, ele é Eurogamer, sim, não tem necessariamente sorte envolvida, né? Só a parte ali das plantações que você vai tendo, mas você vai gerenciando muito legal, assim, porque... É o famoso jogo alemão? Euro, né? Não, o famoso jogo alemão que eu digo porque ele não tá ligado pra sorte, é a eficiência. Você foi eficiente, você ganha. Sim, sim. E a questão dele de quando você faz uma ação e os outros jogadores podem fazer também, então dependendo de qual momento você faz essa ação é muito importante, então tem muito planejamento e eu acho um excelente jogo, assim, pra começar, pra quem quer dar um passinho além da coleção. E Excel, agora, eu tinha comentado com o pessoal da equipe, e aí muita gente não teve como participar hoje, mas comentou lá sobre os jogos que acha interessante dessa complexidade média. Uhum. Eu pedi pro pessoal da nossa equipe comentar de 4 a 8 títulos, né, que tem aqui no mercado nacional. Nosso critério principal aqui são jogos que já foram lançados no cenário nacional. Não jogos que ainda, por exemplo, já estão prometidos para lançar no meio do ano, por exemplo, Terraform Mars, podia muito bem colocar aqui, mas jogos lançados em si. Eu vi aqui que você colocou o Blood Rage. Coloquei, e você também colocou na sua lista, diga-se de passagem. Sim, eu coloquei eliminando outro jogo que você colocou, que a gente vai comentar daqui a pouco, porque eu acho ele um excelente... Ele, assim, muita gente fala que ele é um euro enrustido de Ameritrash, porque você tem muito controle de área, um monte de coisa, assim, de pontuação, sabe? Ele não é necessariamente um jogo de batalha. Ele, assim, ele tem várias vantagens quanto ao apelo pro público. Sim. Ele tem uma temática muito chamativa, que é a temática nórdica, a temática viking. Ele tem miniaturas, então você atrai mais um público em virtude disso. Só que, na verdade, ele não é um Ameritrash. Uhum. Ele é um Eurogame disfarçado, porque... Exato. O que você vai fazer nele, basicamente, é controlar recursos, como você tá ganhando recursos, gerir seus recursos, como você está gastando ele, o que você está fazendo, assim como selecionando as cartas que você vai receber e vai passar adiante, tentando ali priorizar a melhor jogada possível. Com certeza. Ele tem exatamente o que eu tava falando, que é a temática alemã. O jogador mais eficiente em gerir os pontos, controlar as cartas, é o que vai levar a partida. E é legal que você pode ganhar de várias formas. formas. Você pode ganhar combatendo, focando numa estratégia muito mais agressiva. Você pode ganhar não realizando nenhum combate durante o jogo, uhum. realizando... controle de área, né? Só controle de área e missões. E você pode fazer um misto dos dois também, por que não? Cara, eu acho legal, por exemplo, uma estratégia, por exemplo, se você vai jogar com a carta de favorecimento do Loki, né? Que é a parte da trapaça. É legal que você ganha se matando, sabe? Você perdendo unidade que vai pra Valhalla, que você ganha muito ponto assim quando você resgata a galera de Valhalla. Então é bem interessante essa parte também. Sim, a última partida que eu joguei, por sinal, eu ganhei sem realizar nenhum combate em jogo. As que eu ganhei também, a maioria delas foram sem um combate em si, né? E por combate eu digo você iniciar o combate, não você ser atacado. É porque atacado você acaba sendo atacado. Por exemplo, ah, vamos fazer uma disputa ali naquela província, exato. Que domina e pega o bônus daquela região lá, né? Aí fica a critério do jogador. Mas, cara, é um jogo excelente, assim. Como você disse, né? O apelo dele de cultura nórdica é muito legal. As miniaturas são fantásticas, assim, né? É um jogo que ele parece brutal, mas ele ocorre rapidamente ao longo de 3 fases, né? Uhum. Na fase mesmo tem a rodada, por exemplo, do draft das cartas, que você vai selecionando. Depois tem a fase de ação e a fase de retornar a galera Valhalla. Por mais que ele seja um Eurogame, ele é muito fácil de você aprender, ainda assim. É, talvez não de bolar estratégias, mas você entender a lógica de funcionamento dele é muito fácil, porque as regras não são complicadas. Não, é muito difícil. E ele tem todo o apelo que a gente já falou. Então, assim, ele com certeza tem que ser citado, não pode ficar de fora de uma lista, de jogos pra você dar um passo além. Uhum. Porque ele, apesar de sua simplicidade, ele requer uma estratégia um pouco mais, assim, aprimorada e consegue atrair muito fácil o público pra ele, independente de requerer esse pensamento estratégico. Então, E essa parte do combate mesmo, que a gente comentou aqui, não tem nada de dado, então você gerencia o combate baseado nas cartas que você tem na mão. E o lance interessante dele, assim, quem ganha o combate perde a carta e quem perde o combate recebe as cartas que você utilizou de volta. Outro jogo que você colocou aqui, que daí eu tirei da minha lista, foi o Kemet. Exatamente. Porque o Kemet, ele é um jogo de controle de área. Só que ele tem uma coisa que o Blood Rage não tem, que é o sistema de alocação de pontos, né, de ação que você pode fazer. Não que o Blood Rage não tenha, ele tem, só que ele tem de uma forma muito mais diferenciada. Você tem a Fúria, que você vai usar ela pra invocar criaturas e descartar as cartas da sua mão. Certo. Enquanto o Kemet não, você vai ter os pontos de fé e você vai poder utilizá-los de formas diferentes. Só que você obrigatoriamente vai ter que utilizar eles pra se locomover no campo, adquirir recursos, que é uma coisa que você não tem no Blood Rage, né? E tudo mais que você puder imaginar. Principalmente com o esquema das pirâmides, que vão permitir você fazer compras em determinado tipo. Cara, assim, bem interessante. É um sistema diferenciado. Ele é um wargame, por assim dizer, porque você vai estar em conflito obrigatório com os outros jogadores. Seja investindo mais na parte científica da coisa, por assim dizer, ou mais na ofensiva, na defensiva, mas você obrigatoriamente vai estar em conflitos o tempo inteiro no jogo. Sim. Que também não vão ser resolvidos por dados, vão ser resolvidos por cartas. Mas, assim, muito interessante. Ele também exige uma estratégia um pouco maior do que os jogos introdutórios, mas muito interessante. A temática dele talvez não seja tão chamativa, porque é uma temática egípcia. Eu achei chamativa, cara. Mas, eu acho legal. Mas isso torna ele ímpar. Por mais que não seja chamativa, é ímpar, porque você não vê jogos com temáticas egípcias, assim, normalmente. É bem difícil, na verdade. É, não, até tem bastante, assim, pra jogos euros de antiguidade, mas o que eu sinto falta nesse jogo é que cada deus que você controla, cada facção que você controla, podia ter um poderzinho variado, sabe? Uma coisinha diferente. Exatamente. Não ter só as miniaturas diferenciadas, ter uma habilidade específica pra diferenciar a jogabilidade. É que o jogo, ele fala assim, você vai diferenciar fazendo suas escolhas de ação. Por exemplo, você pode pegar os raios brancos, azuis ou vermelhos, conforme você tem uma estratégia. Lá, que nem você falou, ofensivo, defensivo ou de recursos, né? Uhum. E ainda assim, a parte de você gerenciar as pirâmides, você dar upgrade na pirâmide, você pedir favor divino, você atacar, você... Cara, ele tem muita coisa legal. E os cenários também, eles vão te dar bônus. Ah, é legal você dominar essa região porque ele vai te dar muito bônus. Então, é uma região de interesse pra muita gente. E você também tem a questão lá de, o jogo tem trigger, né? Se você atinge 8 pontos, né, de vitória. Sim. Alguns são fixos, outros são variáveis, né? São, tipo, você pode perder um ponto logo que você ganhou. Por exemplo, de região, mas se você ganha um de combate, você já ganha aquele lá pra sempre, né? Que ele é fixo. É bem... Cara, a parte do Kemet eu acho bem legal. Ele é bem legal, só que eu acho que ainda falta esse a mais, assim. Mesmo você podendo construir seu caminho pra vitória de formas diferenciadas, seria muito legal se cada facção tivesse uma exclusividade da facção. Isso é. Isso daria um upgrade no jogo. Sim, com certeza. E como a gente falou do Kemet, é, por mais que a gente não vá falar, uma menção honrosa pro Cyclades, né? Sim. Que é o seu irmão grego. É, isso é. Mas todo mundo pensa que eles são... Eles se conversam só com uma expansão lá, que você pode adicionar umas criaturas de um jogo pra outro, sim, né? Mas eles são jogos bem diferentes, assim. Eles têm algumas mecânicas que os diferenciam, mas como é o primo próximo ali e também... Foi lançado na mesma jogo, época, né? Pela Galápagos. É, lançado na mesma época e que é um jogo também que poderia ser considerado intermediário, por que não? É, com certeza. É, mesmo tendo a temática diferente. É que eu não joguei ele, eu queria muito ter jogado. Eu também não joguei, então só por isso fica a menção honrosa. A menção honrosa, com certeza. Pro Cyclades, porque a gente não teve contato, infelizmente. Sim, exato. Um jogo aqui que eu vou colocar na lista, e eu acho que ele é um dos mais populares, que eu vou comentar mais pra frente, cara, porque ele é intermediário, ele tem uma questão de economia muito presente, a gente sempre comenta aqui, que é o Power Grid. Power Grid, cara, não tem como não ser um jogo pra quem quer dar um passo além. Ele não é muito complexo. Cara, um dia eu vou ter que jogar esse jogo, porque vocês vão me encher o saco se eu não jogar ele. Cara, é assim, eu acho que você pode ter um preconceito com ele de, ah... Não, é preconceito, cara, é que eu realmente não tive vontade até hoje de jogar ele. Sim, porque talvez a temática não seja... Todo mundo que joga e se surpreende com ele, eu acho interessante isso, porque eu penso, ah, eu acho que é um jogo só de você construir casinha, você só gerenciar, mas ele tem muita coisa além disso, né? Tem a parte do leilão, que eu acho uma mecânica legal. A parte de economia dele é uma coisa assim que é interessante, né? É um jogo que você tem que gerenciar muito seus recursos, é um jogo de economia, você vai calcular todo santo momento, você vai calcular lá, putz, eu vou fazer uma ação agora de comprar recurso, ou vou guardar dinheiro pra dar um lance numa usina que eu quero, ou eu construo casa aqui, ou ilumino tanto a casa, então tem essa questão. Então por isso que o Power Grid, na minha opinião, a gente comentou sempre aqui, eu acho que ele é um jogo assim que, pra quem quer um baço euro na sua coleção, ou pra quem gosta já de euro e começou, por exemplo, lá com Carcassonne e tal, e quer uma que tem muita economia envolvida, Power Grid tem que estar na sua coleção, cara. Eu acho muito essencial ele assim como um jogo que tem trigger de final de jogo, vai rodando até você acabar ali as ações e tal, ou quando o jogo necessariamente tiver um momento que acaba e tal, mas é assim. Bom, eu me surpreendi porque eu nunca fui atrás, sempre que eu via também vídeo, esse jogo não vai me atrair, e quando eu joguei, cara, eu falei, olha só, esse jogo é muito, muito legal, cara, muito, muito bom, e por isso que Power Grid é um jogo essencial. Excel, você também colocou na lista XCOM. Vamos lá. XCOM, cara, um jogo muito bom lançado pela Galápagos. Ele é inovador em alguns quesitos. A questão de você ter um aplicativo gerenciando o jogo foi uma coisa muito legal que ele trouxe e que nos jogos ainda é difícil de você encontrar. Trouxe uma coisa muito legal de jogo cooperativo, de você ter quatro funções a serem realizadas que são completamente distintas umas das outras. Uhum. Por mais que você vai falar, ah, mas é alocação de personagem, é alocação de recurso, não sei o que. Sim, é alocação. Se você for simplificar cada uma das funções, é alocação de recurso. Certo. Só que ele conseguiu diferenciar uma da outra por temática e você, por mais que esteja fazendo a mesma coisa que os outros jogadores, você consegue sentir como se você estivesse fazendo diferente. Como se o seu papel fosse único. Isso é muito legal. E essa questão dele de você ter diferenciado fase cronometrada e a fase de resolução, dá uma diferenciada legal. Ainda assim, é um jogo muito simples de você aprender o que tem que fazer. Uhum. Você, com pouco tempo explicando, você consegue entender perfeitamente o que você tem que fazer, por mais que você talvez não consiga ganhar o jogo. E requer um raciocínio estratégico de médio e longo prazo muito maior do que os jogos iniciais. Então ele é perfeito pra ser encaixado nessa categoria. Entendi. Eu também acho ele, só que o único porém pra mim dele, assim, ele é um excelente jogo cooperativo. Ele tem muita questão de a galera pensar muito junto, assim, de maximizar. Uhum. Só que ele precisa sempre que você tenha pelo menos quatro jogadores, sabe? Ele precisa ter o máximo de jogador sempre na mesa, porque senão... Não, duas... cara! Eu acho assim, na minha opinião, eu acho que funciona assim, sabe? É que, necessariamente, eu tô assim, com o pé atrás de jogar com ele. É legal ter quatro players. Certo. É legal ter quatro players, mas as melhores partidas que eu joguei de XCOM em questão de me sentir assim, motivado e desafiado foi jogando em dois jogadores. Entendi. Mas, cara, tem muita gente que eu conheço que comprou e que não tem amigo pra jogar, sabe? É muito difícil colocar na mesa. Mas eu passei por isso muito tempo, por isso que eu falei. Talvez seja, inclusive, por isso que eu tenho esse sentimento com relação ao jogo. Uhum. Mas as melhores partidas que eu joguei com ele foi em dois jogadores. Sei. Em dois jogadores eu senti que o jogo flui muito bem. Só que assim, você tem que... Não é interessante que você fique rodando de função. Certo. Tem que especializar em determinada função. Isso vai deixar o jogo muito mais fluido e você muito mais consciente das cartas que se tem e dos recursos que são melhores pra aquela lá, pra você conseguir segurar o jogo em dois. Uhum. Mas eu gostei demais de jogar ele em dois. Muito bom. Recomendo. Um outro jogo que eu coloquei aqui, enquanto você falou de um jogo cooperativo, eu vou falar de um jogo cooperativo também, que é Eldritch Horror. A gente comenta direto aqui. Eu acho que o destaque dele pra você ter na sua coleção como jogo essencial é se você tá procurando algo que seja primeiramente cooperativo, né? Vai ser longo, mas também é um jogo que tem muita narrativa, sabe? É um jogo que você tá não só jogando, rolando dados, mas é um jogo que você tá experienciando, sabe? Você tá participando de uma experiência, fechando portais, combatendo criaturas nefastas. Eu acho que ele tem esse destaque principalmente por ser narrativo. A parte narrativa dele, as cartas indicando como que foi os encontros. É um jogo, assim, Ameritrash total, uhum. Onde você tem muitas cartas de evento, você pode perder com uma sequência de carta, pode vir errado pra você. Mas ainda assim, é um jogo excelente pra quem gosta dessa cultura Lovecraftiana, né? E acho que tem muito destaque. E é um jogo cooperativo que tem muita coisa pra você fazer, muitas ações. É lindo na mesa, assim. Pra quem gosta de narrar a carta, falar o que aconteceu, sim, entrar naquele mundinho, vale muito a pena, cara. É um jogo, é um baita de um jogo muito, muito bom. Não sei se você chegou a jogar ou... Ele, infelizmente, eu não tive contato também. Não tive contato. Mas eu joguei o Elder Signs. Achei legal. A temática Lovecraftiana é muito massa. Uhum. Só que, ao contrário do Eldritch Horror, o Elder Sign eu achei muito fácil. Ele é feito pra ser rápido e ele só tem rolagem de dados, sabe? Você se movimenta, compra recurso e enrola dados. Uhum. Mas tudo depende muito da sorte. Eu acho que o Eldritch Horror ele tem como você gerenciar um pouco essa sorte, sabe? Você compra itens, sim, você compra feitiços, aliados e você vai melhorando essas coisas. Por isso que eu recomendo fortemente Eldritch Horror. Cara, outro jogo que eu quero puxar aqui que eu achei muito legal e eu senti falta dos outros votarem nesse jogo. É um jogo que eu tenho faz muito tempo, mas que a Galápagos lançou e lançou as expansões em conjunto e eu quero essas expansões. É o Smash Up. Smash Up. O Smash Up é simplíssimo pra você aprender ele. Você tem dois tipos de carta. Você tem a carta de ação e a carta de personagem. E você pode baixar uma delas, uma de cada por turno. E ao final do seu turno você vai comprar cartas e passar adiante. E você tem que jogar essas cartas pra fazer a maior pontuação possível nas bases que estão na mesa. E quando a base explode, você vai ganhar uma determinada pontuação. Você vai somar essa pontuação, são os pontos de vitória, para o final do jogo. Ao final do jogo não, para quando atingir X pontos você ganhar o jogo. Ele é muito simples, muito fácil. Você vai ter várias facções diferentes, né? Sim. E para montar o seu baralho é simples. Você pega um baralho de cada facção, no caso duas facções, e embaralha os dois juntos e pronto, acabou. É isso aí. Olha, então, eu tenho um porém quanto a esse jogo. Você não acha que ele seria um jogo introdutório? É e não é. Na questão da facilidade de regras, de você aprender o jogo, ele poderia sim encaixar e poderia não, ele encaixa perfeitamente na questão do introdutório. Agora, no jogar propriamente dito, o tipo de raciocínio que você tem que fazer, como você tem diversas bases para investir, requer um raciocínio muito mais médio e longo prazo do que ele faz parecer inicialmente. Realmente, você consegue jogar sem pensar muito nele, mas para você jogar de forma competitiva mesmo ele com os outros jogadores, ele vai requerer um pouquinho mais. E por isso que eu citei, justamente pelo seu pensamento dele encaixar no introdutório, é que talvez os outros não tenham votado, mas eu não posso negar que ele caberia como introdutório também. Entendi. Eu ficaria na linha tênue, sabe? Tipo, na divisória entre jogo introdutório com jogo médio, assim. Possivelmente ele fique na linha, ele fique em cima do muro ali. Você já jogou o Smash Up? Já joguei contigo. Quais facções você jogou, você lembra? Ah, cara, foi em 2012 que eu joguei com você, então não. Nossa, lembro. Faz algum tempo, né? Só um pouquinho. 2013 que eu joguei com você, não lembro, cara. Cara, outro jogo que eu vou colocar aqui, esse é um euro. Ele fica entre... Ele, assim, todo mundo pensa que ele é difícil, muita gente pensa que ele pode ser difícil, mas ele é muito legal de jogar. Lá vem você, ó. Lá vem você. Que é o Terra Mística. Terra Mística, assim, é um baita de um jogo. Pra quem gosta de jogos que... Cara, Terra Mística faz... três meses que eu só ouço vocês falarem em Terra Mística. Terra Mística é um baita de um jogo? Não, eu tô curioso pra pegar pra jogar, de tanto que vocês falaram no jogo já. Sim, e cara, Terra Mística e Power Grid você vai ter que jogar um dia, cara. Nem que seja quando você vir pra cá pra jogar com a gente. Esses dois jogos vão ser a moeda de troca pra vocês jogarem Forbidden Stars e Star Trek. Exatamente, comigo, né? Exatamente. A questão do Terra Mística é um jogo com várias facções. É um jogo que você pode jogar naquele esquema de cada um joga com uma facção sorteada, ou se você tiver um grupo assíduo, cada um joga com a sua facção masterizando ela, sabe? Que é um jogo assim que você tem que fazer uma expansão territorial. Por exemplo, ele é legal que não tem muito downtime. Tipo, você faz uma ação, passa, até você não puder mais fazer alguma coisa e você passar o turno, sabe? Então vai rodando muito rápido na mesa. Só que ainda assim, ele tem muito planejamento, então você tem que gerenciar muito a parte dos recursos, sabe? De você ter muita coisa pra você fazer ao mesmo tempo. Você pode construir, pode fazer a parte do culto lá, onde você avança na, seja da água, do vento, da terra ou do fogo, e você vai ganhando bônus pra isso, ou você, seja você girando a sua bacia de poder que tem lá. E ele tem uma parada legal assim, que ele não segue um caminho único de vitória, então ele tem uma salada de pontos assim, sabe? Você pode ganhar muito, você pode ganhar o jogo de diferentes maneiras. É legal que você, ainda assim, você tem que planejar a parte de expandir territorialmente, porque isso faz parte da essência do jogo, assim. Então quem expande e tal, tem um monte de mecânica assim que eu acho interessante a partir de comemorar. Eu recomendo fortemente pra quem gosta de um euro um pouco pesadinho, e é um jogo assim que vai ver mesa muito fácil. Se você curtiu o jogo, cara, é um jogo que você sempre vai querer jogar, porque tem muitas facções, tem muita possibilidade de rejogabilidade. É um baita de um jogo, e é um jogo maneiro, cara, é bem maneiro. Eu acho que pra quem quer euro, eu recomendo fortemente. Puxa agora, Excel, um jogo que é um deck build. Antes de você falar de outro jogo seu, eu vou falar de um deck build que já é um clássico, na verdade é o pai do deck build, né, que foi lançado aqui pela Conclave, que foi Dominion, a segunda edição, que eu citei ele necessariamente, não necessariamente eu cheguei a jogar ele, mas eu citei ele pela sua importância histórica de ser o pai da mecânica. Sua importância histórica cultural. Sim, exatamente, cara, é porque o deck build surgiu nesse jogo, e bem difícil de encontrar, né, porque vive esgotado, porque muita gente compra, ama, cara, de paixão esse jogo. E a mecânica deck build, quando você tem o primeiro clique, assim, quando você vai jogar um deck build, é fantástico, sabe? Você fala assim, caraca, como assim esse jogo, não tinha visto um jogo que raciocinava desse jeito, sabe? Que você evolui o jogo, não é que nem, por exemplo, quando eu fiz um podcast sobre Magic, que eu falei lá, é um jogo, o Magic é um deck build a longo prazo, porque você compra, você vai montando seu deck antes de jogar. E a mecânica de deck build do Dominion, ela ocorre enquanto você está jogando. Todo mundo começa igual, mas muda a estratégia ao longo das opções que o jogo vai abrindo, entendeu? Cara, se você tem um planejamento, a parte de você evoluir seu baralho é muito, muito legal. Você vai construindo seu deck, você vai melhorando, tem a parte de sinergia, que as cartas vão se combinando, é muito, muito maneiro. Daí você colocou também um deck build, né? Que eu vou ter uma ressalva, mas fala aí qual que é ele. Primeiro fala a sua ressalva. Ah tá, então, é que a sua ressalva, você vai citar agora aqui o... Star Realms. Exatamente, eu amo de paixão, é um jogo muito, muito legal. Cara, jogo maravilhoso. É cara, maravilhoso. Você não tinha jogado, né? Você comprou recentemente? Não, eu não tinha jogado, eu joguei pra botar, depois que eu joguei que eu botei na lista. Botou na lista, né? Uhum. Só que eu acho que ele também fica igual o Smash Up, ele fica entre introdutório com um jogo mais complexo, sabe? Eu vou ter que concordar contigo, eu não posso negar. Ele fica na tênue linha, assim. E cara, ele é divertidíssimo, por mais que você sinta que ele é um jogo muito simplista e quase beire o party game também, de tão rápido não, que ele não é, né? Cara, ele não, é não assim, em questão de velocidade, ele beira o party game. Sim. Porque você vai gastar em dois caras inspirados ali, você gasta uns 15 minutos numa partida e acabou a partida. Facilmente. E é muito legal, né, cara? Por exemplo, no Star Realms, você tem as quatro facções lá, uma mais voltada pra dano, outra voltada... Uma mais voltada pra compra de carta, outra pra dano, outra pra ganhar vida, e a outra pra dar disrupt no adversário, que é fazer descartar, fazer uns negócios. Amarela, né? Que é, cara, é incrível, faz sempre no jogo, eu tenho que voltar a jogar ele. É muito bom, vale muito a pena, ele é muito divertido, cara. Se você gosta de trade card game e você pegar pra jogar ele, você vai gostar muito do jogo, porque ele requer um raciocínio, principalmente quando você tá jogando X1, eu não cheguei a jogar em mais, mas ele requer um raciocínio muito de TCG, só que ele mantém toda a estrutura básica de um deck building. Então, assim, ele se torna muito divertido mesmo, muito bom, vale muito a pena. Eu quero comprar expansões e até mais uma caixa do básico pra poder jogar em mais jogadores, porque fazer mesão dele deve ser muito divertido. É muito legal, cara. Outro jogo que eu coloquei aqui é um jogo que a gente sempre tem comentado recentemente, e sempre que eu mostro pra alguém, a pessoa se apaixona pelo jogo, que é um jogo que a Devir trouxe aqui, é um jogo de alocação de dados, que cê, é... Você fala o primeiro nome, eu falo o segundo, porque daí parece aquela brincadeira, tá, velho. Marco Polo. Exatamente, Marco Polo, ou melhor, né, As Viagens de Marco Polo, que é um jogo... Que diferente do seriado do Netflix, é muito legal. Eu não assisti o seriado, então não tenho nem noção do que é. Cara, a primeira temporada é boa, mas a segunda é uma boa bosta. Então assim, não, o okay. jogo não, o jogo é legal. Cara, o jogo é muito bom. A gente até comentou nos jogos lá demorados, né, que a gente queria até que durasse um turno mais. Cara, porque é legal demais você gerenciar. É que assim, ao invés de você ter trabalhadores, você alocar os trabalhadores, você tem os dados, só que você rola os dados e o resultado deles vai influenciar onde eles são alocados. É, você diria que nesse ponto ele se aproxima do Tiny Epic Space? É Space? Não é. O Tiny Epic Galaxy, não. Galaxy, ele é bem diferente. O Galaxy, ele você tem dados de ações e você coloca tudo de uma vez só. Você só coloca a ordem deles. Só que no Marco Polo, igual o Terra Mística, você faz uma ação, outro jogador faz outra ação, você vai fazendo ação até você não ter mais dados pra você colocar em campo, né? Ou colocar nas opções. Tem locais que precisa de mais de um dado, por exemplo, onde você vai pegar barra de ouro, precisa de 3 dados. Então, é assim, é um jogo que você tem que maximizar muito sua ação pra você ganhar, sabe? Você tem que... Uhum. Como você tem que viajar muito pra você colocar casas nas cidades pequenas ou grandes, pra você conquistar pontos, você tem as cartas objetivos, você tem personagens com poderes variados, roubados, que a gente fala, né? Porque assim, uma vez que todo mundo é roubado, ninguém é roubado, sabe? Justamente, concordo. Entendeu? Perfeitamente com... É igual assim, um comparativo com um videogame. Uma vez que todo mundo tem super poder, todo mundo é igual, sabe? Não tem... Se o jogo inteiro está broken, não, ninguém tá broken. Exatamente, então tem essa pegada. Cara, é um baita jogo, eu acho, nessa questão de temática dele, é um jogo assim... Você vai olhar, você vai falar, esse jogo é euro, porque a arte é aquela arte bem de, sei lá, de livro de história, né? Mas eu ainda acho muito bonita a arte desse jogo. Os dados de madeira maravilhosos, os componentes, por exemplo, os camelinhos que tem ali, o silk, especiarias, tem todos os componentes ali em madeira, assim. Além disso, é um jogo que você tem que gerenciar muito os seus componentes, você tem que muito, administrar muito os seus recursos. E você tem que estar ligado no que os outros jogadores vão fazer pra não ferrar você. E é um jogo que ocorre ao longo de 5 turnos. E você pensa assim, cara, esse jogo é muito rápido. E é rápido, cara. E é legal porque você quer jogar uma depois da outra, assim, porque é muito, muito bom. Cara, eu recomendo fortemente como um jogo essencial pra sua coleção, pra quem quer um jogo de alocação de trabalhadores, mas que você utiliza dados, que é Marco Polo. Marco Polo, eu recomendo fortemente. E por fim, a gente deixou um jogo aqui que foi igual nas nossas duas listas, foi também unânime. Que é o LCG do Senhor dos Anéis. Primeiro que... Cara, primeiro de tudo, que jogo foda. É um jogo muito bom, muito foda. Pra quem é fã, é ainda melhor do que pra quem não é fã, mas é muito bom ainda assim. Ele é praticamente uma releitura do conto, só que com uma outra versão, sabe? É como você passa pela Floresta das Trevas com outros personagens diferentes do livro, sabe? Como se fosse uma releitura. E ele é um jogo difícil. Também tem outro porém, assim, se você tem poucos jogadores em casa ou você quer jogar sozinho mesmo, é um jogo que atende isso, né, de você jogar sozinho. Por exemplo, o Star Wars, a gente comentou, né, é um bom jogo pra 2 pessoas, o XCOM também dá pra jogar 2 pessoas, mas esse aqui, só se você comprar uma outra caixa básica pra você colocar em 4 pessoas, mas eu prefiro que seja em 2 pessoas, eu acho bem desafiador. Cara, eu joguei em 4 com o Saulo, com uma caixa base só. Não, dá pra jogar, eu tô ligado. Mas devo dizer que... Não, dá pra jogar. Mas assim, foi difícil pra Dedel fazer os negócios. É um jogo difícil, é um jogo difícil. Ainda mais quando você adiciona mais jogadores, você adiciona um nível de ameaça maior, sabe? Você tem mais inimigos surgindo, mais gerenciamento. Justamente por isso, a gente tinha menos carta e mais nível de perigo. Então assim, foi complicado. Sim. Cara, ele é muito legal, muito legal. E o simples fato de, dependendo do tipo de carta que você for usar, alterar o modo de jogar o jogo, já traz uma diversidade, uma rejogabilidade muito grande pra ele. E assim, não é só fan-made, cara. É muito bom, é muito bom. Pra quem é fã, ainda melhor, mas é muito bom. Tanto que esse molde LCG, não que surgiu com ele, mas o Senhor dos Anéis foi um dos grandes bastiões nessa temática de LCG. Dentre os primeiros, foi um dos que mais se popularizou. Sim. Não, até hoje lá fora tem um porém. Se você quer investir, você vai jogar a campanha, se acaba a campanha, você tem que comprar mais expansões. Que é o formato da Fantasy Flight, né? Que é o jogo que foi publicado lá fora pela Fantasy Flight, aqui pelo, no Brasil pela Galápagos. E você tem caixas que você adiciona novas cartas, novos perigos. A Galápagos parou de trazer, não parou? Parou, parou. Muita gente reclama que lá fora ainda tem coisa saindo, sabe? Tem. E eu fiquei triste, cara, porque é um jogo muito bom. Mas assim, eu fiquei triste, concordo, muita gente ter reclamado, mas mercadologicamente é difícil, né? Ele trazer e não ter como vender, sabe? Às vezes o cara, joguei uma vez e não quero mais. Não é garantido que vai vender. Mas ainda assim é uma pena que no Brasil não tem. Tem bastante coisa, tem muita coisa ainda no Brasil, mas pra quem quer mais, vai ter que importar. Eu acho ele legal, assim, que tem uma arte bem diferente do que a gente tá acostumado de Senhor dos Anéis, né? Os personagens ali. É, os inimigos, assim, também é bem legal. Tem uma parte bem simples, mas de narrativa também interessante, indo pra uma missão, levando alguma coisa mais pra frente, assim, tipo uma carta, uma mensagem. E ele é cooperativo, ele é um jogo que você pensa que é um jogo de carta, vai ser rapidinho, não, ele é um jogo nem extenso, né? Ele vai de 1 a 2 horas, né, de jogo, dependendo da sua mesa, de como que tá. Ainda mais se você jogar em 4 jogadores, deve demorar mais ainda. E, mas é bem desafiador pra quem gosta de jogo de desafio, jogo com carta. Recomendamos o LCG do Senhor dos Anéis, que a Galápagos trouxe aqui. Principalmente se você for fã, vai atrás, vale a pena. O preço não é caro, é um jogo acessível e é um jogo muito divertido. E volta e meia, você pega em promoção aí por R$100, assim, e mesmo você, não tem amigo pra jogar, cara, dá pra jogar sozinho, é desafiador ainda assim, e é bem, bem maneiro. Excel, então, a gente citou os jogos que a gente comentou, pode ver que o Excel citou um a menos, né, do que o meu, citei 7, ele citou 6, mas só recapitulando aqui, eu citei, não necessariamente na ordem, mas eu citei Marco Polo, Power Grid, Blood Rage, Dominion, Terra Mística, Eldritch e o Senhor dos Anéis LCG. Eu citei do XCOM, o Kemet, o Blood Rage, Senhor dos Anéis, o Smash Up e o Star Realms. Sim, que são jogos, assim, que necessariamente a gente curte bastante. A gente até pediu, por exemplo, o Diogo, que não pôde participar porque teve que trabalhar de última hora. Ele citou Power Grid, citou Eldritch, citou Twilight Struggle, que eu talvez eu colocaria um pouco mais pesado de jogo, e o Senhor dos Anéis LCG. O Snake mesmo citou outros jogos, que daí eu não tenho aqui agora pra dizer pra vocês, mas o que a gente fez diferente nesse podcast, a gente fez uma enquete no nosso grupo Telegram, também a gente publicou nas redes sociais do Jogatina, tanto no Facebook quanto no Twitter, em alguns grupos do Facebook, uma pesquisa pra galera falar quais jogos que eles achavam essenciais pra ter na coleção, né? E, incrivelmente, quais eles consideravam como O de média complexidade. Mais essenciais, né? Mais importantes. E nisso, a gente tem os seguintes jogos. Em primeiro, disparado, com 29 votos. Sim, de 58 pessoas que participaram da pesquisa, 29 votaram em Power Grid. Cara, Power Grid é muito amor. Eu, sempre que puder, eu vou falar dele aqui, que é um jogo muito, muito bom. Isso que não é Civ, hein? Sim. Um jogo que recentemente lançou aqui pela Ludofy, que muita gente também gostou bastante, pelo jeito, né? Pelo número de votos, que foi o Viticulture. Né, o Viticultura, que é aquele jogo dos vinhos. Você chegou a ver o vídeo lá do Inside the Box? Não cheguei, cara. Pior que eu separei pra ver e não vi. Cara, veja aquele canal, cara. Você vai amar esse canal, por favor. E é um jogo que ficou empatado, sim, com 22 votos também com o Agrícola, lançado pela Devir. Exato. E Agrícola, eu morro de vontade de jogar, cara. É assim, eu não cheguei nem a ver sobre as regras. Um dia eu vou pegar pra minha coleção, porque eu sinto que eu vou gostar muito desse jogo, sabe? Cara, eu preciso ver um gameplay desse jogo, porque eu sempre fujo dele, não sei porquê, não tem explicação lógica, e pegar ele pra jogar também, porque com certeza é um jogo que já tem uma certa idade já, e que costuma ser bem falado, né? Exato. Tiveram jogos também com 20 votos, que foi o Terra Mística e o Marco Polo que a gente comentou hoje, e com 20 pontos teve um jogo aqui que eu achei surpreendente muita gente colocar na lista, que foi o Space Cantina pela Ace Studios. Também me surpreendi com os votos pro Space Cantina, cara, olha aí, jogo, sim, nacional ganhando espaço. E é um jogo bem legal, cara. Ele é legal, assim, na questão de arte. Algumas mecânicas nele, talvez eu fique um pezinho atrás, mas ainda assim, dá pra se divertir bastante com ele, que tem muitas referências à cultura pop com as cartas e tal. E eu acho que, de fato, ele não é um jogo introdutório, mas sim um jogo pra complexidade média. Uhum. Colocaram outro jogo aqui que eu não tive contato, mas foi um jogo que teve bastante buzz no ano passado, que foi o Isle of Sky. É, Isle of Sky. Exatamente, que foi a Paper Game que trouxe aqui no Brasil. É um jogo que eu sei que vai ser muito pecado, a galera vai falar, não tem nada a ver, mas que inicialmente lembra um Carcassone, só que com a parte de você achar padrões de ou quantificar isso, né? De você melhorar as suas olha ações. Olha o hate sendo gerado. É por isso mesmo que eu não vou falar muita coisa, porque eu não joguei, tá? Colocaram também com 18 pontos aqui Blood Rage. Olha aí. Blood Rage, tem muita gente que tem preconceito com ele, porque não é um jogo necessariamente de batalha, mas é um jogo muito maneiro. Cara, é um jogo muito bom. Com 14 votos aqui, a gente tem o Robinson Crusoe. Sim. Olha aí. Você jogou o Robinson Crusoe? Não, mas eu tenho a noção de como que é esse jogo e eu sempre tive vontade, mas jogo cooperativo na minha coleção sempre fica parado na estante. Cara, sempre que eu tô procurando um jogo de pirata, eu esbarro no Robinson Crusoe. Aí eu olho imagens e gameplay e eu desanimo de atrás. Não, infelizmente é um jogo que não me atrai. É porque ele é cooperativo, cara. Né? Não, não por ser jogo cooperativo. Eu tenho bastante jogo cooperativo. Sim. E eles vêm em mesa. Só que é um jogo que, não sei, alguma coisa nele não me atrai. Não me atrai. Dois jogos aqui empatados com 13 pontos. O Eldritch, que a gente comentou, e também um jogo... E o Euphoria. Euphoria, que tem uma arte fantástica, que é do mesmo designer que fez o Scythe, né? Que é o Stegmaier. Uhum. E que a gente podia até comentar o Scythe, né? O Scythe já tá sendo entregue aqui no Brasil, né? Coisa boa, coisa boa. Agora você já consegue mais facilmente recuperar os seus, Obsidian. É, talvez um dia, né? Vamos ver. Comentaram também com 11 pontos, Twilight Struggle e Dominion. Com 10 pontos, Mombasa, que é um jogo que eu morro de vontade de jogar, que foi lançado pela MeeplBR aqui no Brasil. Esse eu tenho que procurar um pouquinho mais. E tem o Kemet também, olha é, aí. É, o Kemet com 10 pontos. Com 9 pontos, temos o Mestica, da Conclave. Esse, realmente, eu nunca fui atrás. Eu sei que ele tem uma pirâmide azteca na capa. Sim. Muita gente fala que ele é bem legal e eu tô atrás de ver mais informações. Na verdade, sim, só pra gente comentar o último aqui, Cichlids, né? Que ficou com 8 pontos. Com 8 pontos. E tem vários outros jogos que ficaram ali com 4, 3. Temos algumas menções honrosas, que eu gostaria de deixar aqui pelo menos, né? Uhum. O Jorvik, da Conclave, curti bastante. Um jogo que eu não gosto, mas teve poucos votos, eu imaginei porque a galera também não deve gostar também, que é o Merchant Marauders. O Merchant Marauders foi trazido por quem? Pela Conclave. Pela Conclave. Também, eu tava em dúvida nisso aí. Uma menção honrosa que vale fazer, e a gente esqueceu completamente dele, coitado, é o Flashpoint. Flashpoint, verdade. Mas Flashpoint, eu acho que ele é meio introdutório, hein? Cara, como fui eu que sugeri, possivelmente ele tá na linha tênue dos dois. É, isso é verdade. Um jogo que eu acho que entrava nisso, que a gente comentou na primeira edição, no episódio 17, o Porto Rico e também o Seven Wonders. Seven Wonders. Seven Wonders, o normal. O Duo, eu acho que ele é bem introdutório. Mas o Seven Wonders mesmo em si, fica também nessa linha tênue, sabe? De ser um jogo médio ali e tal. Também comentaram um jogo que fica nessa linha também, é o Imperial Settlers. E muitos outros jogos que daí a gente vai comentando ao longo da jornada. Ou vocês mesmos, ouvintes, vão deixar aí na seção de comentários desse podcast, que é publicado no Ludopedia, o maior portal de board game do Brasil. E você pode comentar, deixar também o seu feedback, se você quiser, também através do e-mail, no jogatinabg@gmail.com. Sempre lembrando que seu feedback é muito importante pra nós. E a gente sempre fica muito agradecido por vocês comentarem. Não só por saber que vocês estão nos ouvindo, mas pra gente ter um retorno do que vocês querem ouvir. Sim. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, chegar a uma conclusão através do feedback, o que seria interessante a gente mudar ou não. É importante. Exato. Pra gente saber a opinião de vocês, rapaziada. Exatamente. E cara, eu fico muito feliz quando eu entro no post do episódio e tem muitos comentários. Depois de muito tempo nessa indústria vital aí, de quase 7 anos de podcast, cara, um podcast que tem feedback, cara, você não tem noção como que é delicioso você entrar lá e ver o comentário da galera. Nossa, a galera interagindo. Sem sacanagem, dá um ânimo. O grupo Telegram, por exemplo, eu e o Diogo participamos mais lá, né? Porque acho que só a rotina também não permite tanto, mas sempre é possível, cara, vai lá no grupo Telegram, Excel, que sempre tem discussões legais, assim, é muito, muito maneiro, cara. Sempre recomendo fortemente. Sempre que possível eu tento, cara, mas às vezes eu não consigo. É, exatamente. É porque, assim, tem que lembrar que muita gente pensa do grupo Telegram, que fala, nossa, tem milhões de mensagens, eu tenho que ler tudo. Não, cara, tem que pensar que é como se fosse um boteco. Você vai entrar, você não vai pegar a conversa toda e vai tentar sentar no colo do motorista e vai descobrir. Você não vai bater um papo com toda a rapaziada. Exatamente, você pega uma conversa ali no caminho e você vai, você vê que se tá no feeling pra você, senão você sai, volta depois e tal. Mas a galera é muito, muito, muito maneira e eu recomendo fortemente. Bom, então é isso, gente. Ficamos por aqui. E nos vemos no próximo turno. Falou! Yay!